faz amor, o do seu dia arranca qualquer dor do coração. Mexe com a alma da gente, deixa feliz, curas ferida, paga cicatriz. O amor ganha vida. Quero ser o seu eterno namorado, quero estar sempre aqui do seu lado, anjo meu. Quero te fazer feliz pela vida inteira, te dei meu coração, não é brincadeira. Estou apaixonado. Seu dia arranca qualquer dor do coração. Mexe com a alma da gente, deixa feliz, cura as feridas, paga a cicatriz. O amor ganha vida. Quero ser o seu eterno namorado, quero estar sempre aqui do seu lado, anjo meu. Quero te fazer feliz pela vida inteira, te dei meu coração, não é brincadeira. Estou apaixonado. Quero ser o seu eterno namorado, quero estar sempre aqui do seu lado, anjo meu. Quero te fazer feliz pela vida inteira, te dei meu coração, não é brincadeira. Estou apaixonado, anjo meu.